nossos atuando. Vilaco de rua, nosso dialeto. Em momentos escuros, quanto a vida dá ou tem, quanto tempo a gente tem. Um instante erguendo a fronte, vendo longe com o horizonte, quanto vale o preço. No momento que não mais peço, dobro o joelho, agradeço das palavras que fervem na mente. O elo da corrente, revivo, existo, vivo, fazendo pulsar. Aprender a transformar em música. Se no mundo houvesse mais crença e menos diferença, quanto tempo se faria necessário a batalha dos soldados? Quanto tempo se faria necessário a batalha dos soldados? Se ter coragem, bate no peito, nossa honra, Américo. Se ter coragem, chega e soma de verdade, nossa honra, Américo. Bate no peito, nossa honra, mérito. Se tem coragem, chega e soma de verdade, nossa honra, mérito. Com tempo lírico, apocalíptico, a cada linha um respiro. De quanto tempo tenho pra aliviar o tédio? Levantamos, botando pro alto. Não viemos ser heróis, sendo que nosso sangue já subiu. Aqui não tem cabeça baixa, vai tremer o chão com nossa marcha. E se o santo não cansou, foi alívio, sem frase de praxe. Preserve e ouvirá o nosso grito forte. Sem frase de praxe, preserve e ouvirá o nosso grito forte. Se tem coragem, bate no peito, nossa honra, mérito. Se tem coragem, chega e soma de verdade, nossa honra, mérito. Coragem, bate no peito, nossa honra, mérito. Se tem coragem, chega e soma de verdade, nossa honra, mérito. Sociável, perturbado, fizemos nosso escudo, sentindo proteção, com motivos pra fazer um som. No muro escuro, olhos do futuro te espreitam penetrando pra que se rendam. Ah, só que se esqueceram que a gente já desceu e subimos mais forte. Com ideias e procedência, defenda sua crença, passo a passo construímos do motivo ser a bronca. Essa skatista, rueiro, vagabundo, não censure nossa apologia. Só estamos reciclando bem da vida, hein? Não censure nossa apologia, só estamos reciclando bem.